Bem, nós estamos vivendo uma época em que se cuida muito do corpo. Você já se deu conta disso? E eu não digo que isso é ruim. Se a gente sabe cuidar do corpo, da sua saúde, daquilo que come, daquilo que bebe. Se você cuida da sua condição física, muito bem. E muitas vezes, quando estamos doentes, a gente corre ao médico. E se a doença for muito grave, exige um exame muito caro, e o exame custar R$1.000, e você tem que fazer o exame, e você tem os R$1.000, ou você vai atrás dos R$1.000, e você faz. E ao final, o médico acertou, deu o remédio certo, você volta ao médico dali um mês e diz o que para o médico? Doutor, muito obrigado. Deu tudo certo. Você investiu na sua saúde, você investiu no seu corpo. Tudo bem até aqui? Agora, quanto você investe na sua alma? Não estou falando de dinheiro. Estou falando de um relacionamento pessoal com Deus. Quanto tempo tu investe no teu bem-estar espiritual? Nós investimos no nosso corpo, e bem investidos. Nós investimos em saúde. Se surge uma dor repentina, imediatamente corremos pedir alguma ajuda. E quando surge um problema de alma, vamos chamar de um problema espiritual, muitas vezes se faz o contrário. Sabe o que se faz? A gente se esconde. Não quer que ninguém saiba que eu estou atravessando uma crise interior. No corpo a gente não tem problema. Conhece um médico que pode me ajudar? Você fala para um, para outro, para outro. E eu quero aproveitar nessa noite, que o Alexandre já acabou fazendo a introdução para mim. Quanto vale uma alma? Mas antes de pensar na alma dos outros, quanto vale a sua alma? Deus sabe quanto ela vale. Não sei se você sabe quanto ela vale. Porque diz na palavra de Deus, lá no livro da carta de Pedro, que nós fomos resgatados, fomos comprados, não mediante aquisição de ouro, nem de prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Deus sabe quanto você vale. Quanto Deus pagou por ti? A vida do filho dele. A moeda de compra foi uma pessoa. O homem que veio do céu para te comprar. Só que nós temos que saber quanto vale. Se Deus sabe, tudo que Deus quer é que nós saibamos quanto vale a nossa alma. E vamos abrir a palavra de Deus? Lá no livro de Marcos, no capítulo 8. Você pode abrir conosco, Marcos capítulo 8. Veja ali, versículo 34. A sua alma vale o tanto quanto você cuida dela. Guarde essa palavra. Sua alma vale para você o quanto você cuida dela. Diz ali: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Você viu a palavra de introdução do culto? Foi que nós não devemos valorizar demais as tribulações, que o apóstolo Paulo as chamou de leves e momentâneas. Talvez alguém de nós diria: ah, o apóstolo Paulo não sabe quais são as minhas tribulações. O apóstolo algumas vezes foi surrado de vara em praça pública. Eram 39 açoites. Acho que ninguém de nós passou por isso ainda. Então ele sabe o que é tribulação. Ele algumas vezes passou por oposições terríveis. Foi caluniado incontáveis vezes. Atravessou lugares de perigo, enfrentou leões, como ele diz, que o Senhor o livrou do leão. Esse homem enfrentou cadeia, enfrentou de tudo. E ele diz então aos Coríntios que a tribulação é leve e momentânea. Não é desvalorizar o nosso sofrimento, o seu, o meu, mas aí sim, comparativamente à eternidade, por mais que você esteja passando uma tribulação, isso é momentâneo. Quantas dificuldades você já passou na vida? Não dá nem para contar. Não dá, né? Foram tantas. E você está aqui. Você passou. Quantas dores, doenças, calúnias, pessoas te maltratando, te desprezando. Quantas, muitas. E você está aqui. Então, foram momentos, momentos e mais momentos. E hoje você olha, depois que passou a situação, e você sabe, foi duro, mas não foi tão duro assim. Claro, na hora da tribulação foi. Mas depois você percebe, deu para passar. E comparativamente ao que Deus tem guardado a nós para o futuro, tudo isso são breves momentos. Eu disse outro dia, os amigos nos ajudam na vida, mas os inimigos e as oposições nos promovem. Escutou o que eu disse? Falei de Davi, domingo aqui, e o Golias, depois de vencido, o inimigo de Davi, depois de vencido, todo mundo promoveu Davi. Os obstáculos vêm para nos levantar. E Jesus falou aqui, se alguém quer ser dele, discípulo dele, precisa negar a si mesmo. Precisa tomar a cruz e segui-lo. Só quem tomava a cruz no tempo de Jesus, só quem carregava, eram os condenados à crucificação. Então, se você anda na vida com o Senhor, você se torna um discípulo do Senhor, saiba que você, aos olhos do mundo, é um condenado. Aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, tu é filho, amado, cuidado. E por mais que queiram te crucificar e te enterrar, sabe o que Deus vai fazer contigo? Ele vai te ressuscitar. Eu digo para mim mesmo, porque às vezes eu não posso dizer para os inimigos. Você também tem pessoas que não simpatizam com a sua fé, com o seu jeito de vida. E você não vai dizer para elas, até para não afrontá-las. Mas os inimigos trabalham para nós. Não estou falando de trabalho agora humano, braçal. Trabalho espiritual. Porque quando tem aquela oposição, com certeza, você busca mais a Deus do que em qualquer outra hora. Não tem sido assim na sua vida? Na dor, você corre para os pés do Senhor. Senhor, me ajuda. Quando alguém faz com você o que fizeram com o Senhor, põe uma cruz pesada sobre você, não largue a cruz. Porque largando a cruz não dá para ser mais discípulo do Senhor. Ah, eu vou desviar a cruz, está havendo um deboche em cima de mim, uma pegação contra mim, então eu vou negar minha fé. Não faça isso. Se quer ser discípulo, vai ter que carregar a cruz, e haverá pregos, e haverá maldições contra você, mas isso não funciona contra ti. Se quando o inimigo, seja o diabo ou sejam pessoas, quando eles pensam que você está morto, você está crucificado, à semelhança de Jesus, e você está sepultado, parece que você saiu de cena. No terceiro dia, ou alguns dias, no tempo de Deus agora, você vai aparecer de novo. Nós somos imortais. Uma vez Jesus disse que não é para nós temermos as pessoas que matam o corpo. Ainda que nós nos cuidamos e nos precavemos, e cuidamos das nossas casas e colocamos algum tipo de alarme ou cercas, tá bom, Mas as pessoas mais perigosas, eu até me atrevo a dizer, a grande maioria dos mais perigosos não estão nos presídios. Estão matando almas. Não é matando corpos. Ambos são maus, mas os mais maus é o que podem levar a sua alma para o inferno. Desviar você do caminho de Deus. A pessoa vai te dizendo, não é bem assim. Vai te levando para lugares e você vai se afastando. Essas pessoas são as mais perigosas. Mas não vamos falar dos outros. Olha o que Jesus disse. Quem quer salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida, quem investir a vida, quem gastar a vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai salvá-la. No reino de Deus, nós entramos quando, entendo o que eu vou dizer, quando morremos. Mas não quando morremos lá no último dia, com 70, 80, 90 anos, não. Eu já entrei no reino, você pode responder sobre si. Você já entrou no reino? Então você entrou no dia que você morreu. Morreu para ti mesmo. Morreu naquela confiança que tinha no teu braço. Morreu quando você dizia, eu não quero mais a vida mundana. Você morreu ali. Jesus um dia disse, para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. Para nascer de novo, tem que morrer. O apóstolo Paulo disse, quando falou de batismo, lá em Romanos capítulo 6... que pelo batismo é um sinal do nosso sepultamento. E só é sepultado quem morre. Não se sepultam pessoas vivas. E no seu batismo, se por um lado ele foi um sepultamento, de quem? De você mesmo. Por outro lado, quando você sai da água, o apóstolo disse, você é uma nova criatura. Que vive uma novidade, uma nova vida. Não negue a sua fé. Quanto vale a tua alma? Quanto vale? Vale o valor que você atribui a ela. Deus deu o valor máximo pela sua alma. Ah, Deus quer só salvar depois na eternidade. Não, a salvação começa agora. A minha começou há 30 anos atrás. Outros aqui começaram há 10 anos atrás a sua salvação, quando você morreu para si mesmo. Só que esse defunto, chamado eu, ele sempre quer ressuscitar. Você sabia? O apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O apóstolo também disse, crucifiquei a velha natureza, crucifiquei a carne. É, mas parece que essa maldita carne sempre quer descer da cruz e assumir o comando de novo. Quem quer estar no comando da sua vida, não pode ser discípulo de Jesus. Ah, eu faço o que eu bem quero. Eu não quero saber o que a palavra de Deus diz sobre esse, aquele assunto. Eu faço o que meus sentimentos mandam. Há uns dias atrás, estive lá em Brasília e encontrei um ex-governador nosso. E no aeroporto conversamos e batemos fotos. E ele se elegeu, ele vinha em terceiro lugar na época, na sua campanha. E ele e a sua equipe de marketing tinham um slogan, e com aquele slogan nos últimos dias viraram e ganharam a eleição. Não sei se alguém lembra ainda, o slogan que dizia, siga o seu coração. Lembra desse slogan? Foi a campanha do governador Rigoto. Faz o que é isso? 12 anos? Acho que por aí, né? Siga o seu coração. Isso pode valer para um marketing político. Mas para seguir Jesus, você não pode seguir o seu coração. Para seguir Jesus, você precisa seguir a palavra de Deus. Ah, mas meu sentimento me diz, não. A sua alma vale tanto, não tem se falado quase, mesmo nas igrejas, do valor da sua alma. Tem se falado tanto em prosperar, prosperar, prosperar. Amém, eu sei que isso acontece. Mas não sacrificando meu relacionamento com Deus e sacrificando meu futuro. Não. Todos vocês sabem que nós somos seres imortais. Mas como assim, pastor? Um dia vamos morrer? Sim, o corpo vai morrer. Mas nessa palavra de Jesus, temos uma alma que vai durar para sempre. Nosso lado espiritual. Você vai durar para sempre. O dia que te puserem no caixão, aquilo ali é um pedaço seu. Tem uma parte que não vai para caixão, que não vai para cemitério. Tem uma parte nossa que não pode ser enterrada. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E é disso que o Senhor está falando. Tu não pode querer ser discípulo dele. Não pode querer aproveitar a vida, a tua moda. E aí diz, está bom, Senhor, eu sou teu. Tem hoje, no nosso tempo, tanta gente frequentando igrejas e não são cristãs, de fato. Tanta gente iludindo-se a si mesma, ou sendo iludido por líderes espirituais, onde essas pessoas não lhe falam, nem lhes alertam para o estado, para a condição espiritual delas agora, e essa condição espiritual de agora determina o estado eterno, e não se fala nada. Se fala em ganhar casa, ganhar carro, ganhar isso, ganhar aquilo. E a tua melhoria do teu relacionamento com o teu Deus. Claro, eu quero. Sei que todos querem melhorar de vida. E a palavra de Deus nos leva a melhorar de vida. Quando a gente se converte, a gente tem que aprender que o Senhor está em primeiro lugar. Me custe isto, o que custar. Quem não perder, não pode entrar no reino de Deus. Eu vou explicar. Vou contar o meu exemplo. Quando me converti 30 anos atrás, imediatamente, perdi muitos amigos, mas foi instantâneo, perdi os amigos. Quais os amigos aí? Nós temos que ver quais. Os da bebida, os da farra, os de outras coisas incorretas. Aqueles que pareciam meus companheiros do dia a dia, se voltaram contra mim e graças a Deus, fiquei no Senhor. Porque também outros que se converteram na minha época, outros jovens, a gente se fortalecia uns aos outros, dando apoio uns para os outros. Se não volta lá, não volta para aquele lugar, não volta para aquelas companhias. E quando você escolhe o Senhor como o primeiro da sua vida, não tenha medo de perder o que tiver que perder. Porque Deus vai te honrar. Às vezes o diabo vai vir, está vendo? Você se converteu. Agora você é do reino de Deus e está perdendo tudo. O reino de Deus é mais do que amizades. Mais do que pai, mais do que mãe, mais do que esposa, do que filhos. Jesus ensinou isso. Eu tive muitas pessoas que me diziam, por que que você é assim? Alô? Volta, vamos fazer as coisas de antigamente. Não. Nós temos que ter força interior para dizer não. Não quando alguém quer dizer, eu posso aliviar a tua cruz, mas de maneira ofensiva a Deus. Ou você está apertado financeiramente e alguém te convida a uma falcatrua. E fala, olha, está pesado, né? Tá. Mas eu vou continuar, porque o meu Deus é maior do que essa cruz. Não siga as facilidades da vida. Tudo nessa vida é conquistado com muito esforço. O próprio Senhor, para conquistar a nossa salvação, foi com esforço ao extremo do Filho dele. Agora, não transforme os seus ganhos em perdas. Ganhos materiais sempre tem que trazer junto ganhos espirituais. Só ganho material em prejuízo ao teu relacionamento com Deus está errado. Está te afastando do Senhor e é só uma questão de tempo. E se isso continua assim, você vai abandonar o Senhor. Veja, no reino de Deus, o ganho natural se torna perda. Quando? Quando você substitui Deus por coisas. Quando você substitui Deus por pessoas. Não vale a pena. Nenhum relacionamento ilícito em prejuízo à sua vida espiritual. Às vezes eu tenho visto pessoas abandonar Jesus, homens, mulheres, sejam jovens, às vezes são pessoas solteiras há mais tempo, às vezes são viúvos, são separados, conhecem um homem, conhecem uma mulher e largam Jesus. Nenhum relacionamento que custe a sua vida, a sua alma, isso nunca vai te edificar, um relacionamento ilícito. Conhece uma pessoa fora, não é de Deus essa pessoa, não é cristã. Ah, mas Deus diz para não fazer isso, mas eu vou fazer, porque comigo será diferente. Não! Será que nós sabemos mais do que Deus? Não, não sabemos. Sabe o que diz a palavra de Deus? Que a palavra dele é eterna. Nunca ninguém pôde aconselhar a Deus. Lá no livro de Jó é perguntado, quando Deus questiona Jó: Jó, onde é que tu estavas quando eu criei o mundo? E o Jó diz: em lugar nenhum, Senhor, não existia. Onde é que tu estavas quando eu criei as estrelas? E foi o Jó minguando, diminuindo, porque ele estava começando a querer argumentar com Deus. Jó, quem é que foi meu conselheiro? E Jó disse: ninguém, Senhor, o Senhor não precisa de conselheiro. Nós não sabemos mais do que o Senhor. Quem quer ser meu discípulo, tome a cruz. Vai estar debaixo de condenações dos outros? Sim, é assim mesmo. Se você quer ser amigo de todo mundo, não dá para ser crente. Outro dia, eu não fiz as contas, porque os números são altos. Quantos inimigos eu tenho? Pastor Paulo, tu parece um homem tão gentil. Eu me esforço para ser educado, me esforço para ser com tudo e com todos. Mas eu estou assim de inimigo. Por causa da minha fé e da maneira com que vivo as Escrituras. Vocês têm uns inimigos também? Os meus são muitos. E aí eu comecei a pensar que nós estamos lendo agora o livro dos Salmos, né? Você está vendo o que Davi escreve sobre os inimigos dele? Deus, como tudo isso é tão igual. Os tempos mudam, mas as atitudes das pessoas que não te amam e não amam aqueles que te amam, a atitude deles é a mesma. Eu não vou fazer lista de inimigos. Eu só sei que são muitos. Pessoas avessas, contrárias à minha fé. não faz mal. Mas a lista dos amigos é muitíssimo, muitíssimo maior. E ainda que fosse invertido, a dos inimigos a lista fosse maior, eu ainda assim continuo com o meu Deus. Sabem por quê? Porque ainda que todo mundo se levante contra nós, ainda que todo mundo te critique, isso é a tua cruz. Não largue, não largue a sua cruz. Cruz aqui significa identificação total com o Senhor. Largar a cruz significa largar o próprio Senhor. Aliviar, nós gostamos de aliviar, eu sei. A nossa carne não gosta de nada, de oposição, de crítica. Não gosta de sacrifícios, a carne não gosta. Mas eu tenho que vencer a minha carne. Eu tenho que dizer não a desejos e sentimentos proibidos. A pensamentos proibidos, eu tenho que dizer não para a minha carne. E isto, esse dizer não, não é uma vez só. Penso eu que num dia você diz muitos nãos a si próprio. Você diz muitos nãos a si próprio ou não? Sim. Se alguém te fecha no trânsito ali, põe a mão para fora com um gesto obsceno. Alguém te chama, chamar um homem de barbeiro é a maior ofensa do mundo. Que ele não sabe dirigir, todo homem acha que é Ayrton Senna, né? Aquele homem se ofende, e aí tu... Não. Fala contigo mesmo. Não aceita a provocação. Morre. Morre para vingança. Aí eu vou atrás. Morre. Porque quando você morre, você vive. É assim no reino de Deus. Quando você diz não para uma proposta indecente, quando você diz não para uma falcatrua, quando você diz não para um relacionamento ilícito, morreu para aquilo ali. Você está vivendo, você perdeu a vida por causa do reino de Deus, perdeu aquela facilidade, aquele prazer que poderia vir, perdeu. Sabe por que você perdeu? Porque você escolheu cuidar da sua alma. Você valorizou coisas espirituais? É claro que temos prazeres, temos sentimentos lícitos. E Deus nos dá isso. Mas tem que ser feito dentro da vontade de Deus todas as coisas. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes, ou muitas vezes, eu já ajudei muitas pessoas a morrer. Lá no hospital, muitas vezes as pessoas no finalzinho da vida ainda pedem, eu quero falar com o pastor. E eu vou dizer uma bênção ajudar as pessoas a morrerem. Porque alguns estão no meio do tormento. Alguns querem ainda fazer a confissão final. Algum erro que ninguém sabia. E ninguém saberá, porque da minha boca não saberá. E ela se chama, pastor, eu preciso dizer uma coisa. Que está trancada na minha alma. Há 50 anos, 60 anos. Será que Deus me perdoa? Sim. Se essa confissão é de todo o coração, arrependimento sincero, sim. Um dia ajudei um homem que foi feiticeiro, a vida inteira, mas quando eu digo feiticeiro, é feiticeiro mesmo. Estava morrendo no hospital e na última noite, não sabia que era a última noite dele, nem ele sabia. E no hospital falei de Jesus para ele. Ele passou a vida inteira, como estamos falando, ganhando a vida, achando que ganhava a vida daquela maneira. fazendo maldades. Na última noite da vida dele, eu fui falar de Jesus para ele. Ao sair do hospital, dali um pouco ele morreu. Alguém poderia dizer, mas isso é injusto, pastor, um homem mau a vida inteira. Deus não pode ser bom com aqueles que creram nele, que se arrependeram ainda que na última hora. Deus não pode ser bom. Por acaso sou eu que digo para quem Deus deve dar a sua bondade e a sua graça? A Bíblia nos chama, nós, de administradores da graça de Deus. Administrador não é dono. O administrador libera ou não libera. Mas onde há esse quebrantamento? Alguém que reconheceu, perdi a minha vida toda. Errei toda a minha vida. Mas ainda agora, eu me quebranto e me volto para o Deus vivo, o Pai de Jesus Cristo. Pode ser que alguns que aqui estão tentando ganhar a vida, mas perdendo a sua alma. Todos nós temos que ganhar a vida e ganhar a alma. Tem que ser junto tudo. Não desconectar uma coisa da outra. Não tem nada que valha a pena fazer se isso traz prejuízo eterno para ti. Nada. Nada, nada, nada. Você sabe, eu já disse que você é mais do que carne. Você é mais do que ossos, mais do que sangue. Você é muito mais do que 60, 70, 80 quilos, ou alguns um pouquinho mais. Você é muito mais. Quanto vale a tua alma? Da parte de Deus, eu já disse quanto vale. Valeu a vida de Jesus. Mas você mesmo tem valorizado? Valorizamos o corpo tanto. Cuidamos do corpo. Até tomamos banho todos os dias. Isso é uma forma de cuidar do corpo. Muito bem, continue. Escovamos os dentes todos os dias. Muito bem, isso é cuidar do corpo. Mas precisamos cuidar da alma todos os dias. Todos os dias. Está diante do Senhor, na palavra dEle. Está falando com Deus, está congregando. Cuidando dos nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Isso é cuidar da nossa alma. E às vezes, se a gente não sabe cuidar de si, não vai saber cuidar dos outros. De repente você diz algo que até atrapalha a vida espiritual de um irmãozinho, de uma irmãzinha. Cuidado até com o que fala. Cuidado. Quando uma pessoa se desvia do Senhor, ela na verdade trocou o Senhor. Ela valorizou as coisas naturais, o mundo de novo. Quando uma pessoa não é cristã, ela não dá nenhum valor para Deus. Quando ela se rebela, ela então se levantou contra Deus. E quando ela é morna, ela quer andar com Deus e com o mundo. Isto não dá. Nenhum prazer deste mundo justifica a destruição da tua alma. Nenhum prazer deste mundo. A gente tem dificuldade de entender coisas eternas, porque nós, vamos dizer assim, pessoalmente ainda não fomos lá. Mas nos facilita um pouco, porque tanto Jesus quanto o Espírito Santo vieram de lá. E nos dão entendimento, ainda que parcial, do que será a eternidade. Diz na carta aos Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós pelo Espírito Santo. Eu não tenho, nem você tem toda a revelação ainda da eternidade. Mas à medida que você vai tendo entendimento, vamos chamar do lado de lá, você vai se cuidar e viver muito melhor do lado de cá. Portanto, a compreensão que tu tem de eternidade determina a tua forma de viver agora. Você está vendo como o futuro determina o agora? E se uma pessoa diz, não, eu não acredito em nada. Então ela vai viver da sua maneira, injusta, fazendo mal e sendo feito mal contra ela. E ela quer dizer, eu vou aproveitar é agora. Porque afinal, pensa ela, é tudo aqui. Quantas pessoas, se pudessem levar todos os seus bens junto para o além, levariam. Eu acho que é muito difícil para um rico sem Deus morrer. Eu acho. Imaginem. Tudo que ele conquistou, tudo. Eu falei de um rico sem Deus. Um rico com Deus não tem problema. Um rico sem Deus, ele quer abraçar tudo aquilo e não dá mais. Aliás, o patrimônio dele não cabe nem dentro do quarto do hospital. Não é? Sabe qual é o maior patrimônio que você tem? É a sua vida espiritual. Vai durar para sempre. Eu não tenho tempo de hoje à noite falar sobre a ressurreição, porque seu corpo vai ressuscitar também. Até o velho corpo vai ser transformado para a vida eterna. Então vocês estão vendo que nessa noite, eu estou dizendo que uma pessoa vitoriosa é aquela que se relacionou corretamente com Deus, com a obra de Deus e com os filhos de Deus corretamente. Essa é uma pessoa vitoriosa. No mundo vitorioso é outra coisa, né? No mundo só tem um vitorioso. Imagine um campeonato de futebol, de vôlei ou qualquer outro esporte. Só tem um vitorioso. No reino de Deus, diz lá no Apocalipse que é uma multidão incontável de vitoriosos. E essa multidão está aqui. Um pedacinho da multidão celestial está aqui. Não está, irmãos? Vitoriosos. Diz no Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Ser fiel até. Até onde? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Fiel. Os fiéis são os vitoriosos. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esta semana, se eu não me engano, foi agora sábado, faleceu lá na Inglaterra uma cantora famosa. Alguns de vocês viram? Uma cantora de música secular. E no domingo eu peguei um pedaço de um jornal e ainda na segunda-feira assistindo a televisão. Assim, homenagens e mais homenagens, uma valorização extrema. Mas cá entre nós, aquela moça não era exemplo para nenhum de nós e nem para a sociedade. Pela maneira de vida que levava. A maioria está entendendo o que eu estou falando? Não era exemplo. Foi inclusive fazer um show seu, está em todas as revistas e jornais. Não conseguiu fazer o show. De tão embriagada que estava. Aos olhos do mundo, famosa, acho eu rica. Se fosse falar profissionalmente, de sucesso. Aos 27 anos, sucesso absoluto de vendas no mundo inteiro. Vamos dizer então, ganhou a fama, ganhou o dinheiro. Não posso dizer sobre o destino final, que isso não nos cabe a ninguém. Mas se morreu sem se arrepender, então ganhou o mundo e perdeu a alma. Volto a dizer, não posso falar do estado eterno de ninguém, porque isso não cabe a seres humanos, cabe a Deus. A sociedade tem os seus campeões, os seus bem-sucedidos. Mas o reino de Deus tem outros tipos de campeões. São homens, são mulheres que não têm fama, não têm nome na sociedade, mas são conhecidos no céu. E são conhecidos até no inferno. Não porque eles foram lá e nem porque irão lá. Porque até o mundo infernal sabe que ali tem um homem de Deus e tem uma mulher de Deus. Quem anda com o Senhor, se mantém no Senhor, a vida eterna é uma consequência de um bom relacionamento aqui. É isso. O que daria um homem em troca da sua alma? Você já se deu de conta por que que o ser humano gasta tanto dinheiro para prolongar a vida? Todos nós queremos prolongar a vida. Você não quer? Eu quero. Se Deus me desse para viver 500 anos nesse mundo aqui, eu gostaria. Você gostaria também de ver 200, 300, 400, 500? Do jeito que eu estou vivendo bem, 1000 anos? Amém. Servindo o Senhor, ajudando outras pessoas a encontrar o Senhor. Mas por que que o ser humano, às vezes, está ali, ó, moribundo, morre, não morre, numa UTI, e se faz de tudo para prolongar a vida? Sabe por quê? Porque viver é o natural do ser humano. Esse é o nosso natural. A morte entra no mundo como uma punição da parte do Senhor. Morte não é natural. Se gasta milhões, se estuda, se prolonga a vida, glória a Deus. Mas comparado ao investimento na vida espiritual, o investimento na vida física é muito maior. Você pode concordar comigo ou não? O que se investe em hospitais, em estudos científicos, em pesquisas, em medicações, em aparelhos, tudo bem. Nós somos beneficiados com isso. Mas não é na mesma proporção que se investe na vida com Deus. E por isso que hoje eu quero te chamar a você investir na sua alma. Investir num bom relacionamento com Deus, com a Escritura, em livros cristãos bons, no congregar, no relacionar-se corretamente com os irmãos da igreja, no saber se relacionar na sociedade. Se você fizer isso tudo, você vai ver que dá para ser vitorioso. Dá. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé e orar a Deus? Só escute. Eu vou ler um pedacinho de novo do que li no início. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, salvar o seu eu, perderá a vida. E quem perder a vida, ou investir a vida, na minha causa e por causa de mim, este salvará a vida. Que aproveita o homem, pois, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? As pessoas dão milhares de reais, milhões, para ter dias a mais de vida. Uma vez uma das rainhas da Inglaterra estava morrendo e chamou o pastor. Lá ele chama de reverendo. Chamou o reverendo da igreja e disse: eu dou metade do meu reino por uns dias a mais de vida. Se você tivesse um carro novo, você daria um carrinho zero para viver mais um ano? Eu acho que todos daríamos. É ou não é? A vida está dentro de nós. Mas e para ganhar a eternidade? Você não precisa dar nada. Em termos de bens materiais. Porque Deus não precisa de bens materiais. Mas Deus quer que você vá morar com Ele na eternidade. Cada alma que se perde, penso eu, é uma tristeza para Deus. É uma tristeza para Deus. E cada alma que se salva, aí sim a Escritura diz, né? Tem festa. Festa no céu. Se você chegou aqui hoje à noite, está desviado dos caminhos de Deus, ou está rebelde contra Deus, ou morno, não tem posição firme, e se morresse hoje, você não tem nenhuma certeza da tua condição eterna. Então a coisa está ruim. Mas, graças a Deus, há tempo para mudar. Tem tempo. Se você não é salvo, um dia um amigo aqui da igreja, um irmão aqui da igreja, um homem estava no banheiro com outros homens. E tinha um homem lá que ele não conhecia. E ele perguntou para o outro homem, no banheiro, todo mundo ali, acho que fazendo xixi. Perguntou para o outro do lado, tu já é salvo? Acho que interrompeu o xixi naquela hora. Uma pergunta queima a roupa, né? Mas pastor, até no banheiro. Se der para salvar alguém, salva no banheiro. É ou não é? Leva Jesus para todos, em todo lugar. Eu queria aproveitar essa pergunta do irmão lá no banheiro e trazê-la para cá. Você que está aqui, você já é salvo. A pergunta mais importante da tua vida é esta. Porque você é um ser eterno, imortal. Você já é salvo. E se você já é salvo, tu tem cuidado da tua salvação, porque salvação também é possível perder. Você tem cuidado da sua salvação? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu te agradeço pela riqueza da tua palavra. A tua palavra nos faz enxergar o que o mundo natural não enxerga. A tua palavra nos faz ver a eternidade, a qual nos espera, preparada pelo Senhor. Como o Senhor disse, na casa do meu Pai, há muitas moradas e eu vou preparar-vos uma. Senhor, eu não quero perder a minha morada. Você pode dizer isso para Deus também? Senhor, eu não quero perder a minha morada. Ajuda a cuidar da minha alma, Senhor. Quando eu digo alma, o seu relacionamento correto com Deus e a vida correta nesse mundo. Senhor Deus, eu quero te pedir, estende a tua mão aqui sobre esse lugar. Pode ser que está tendo uma guerra espiritual em alguns corações e pessoas que já se decidiram um dia e voltaram atrás e outros que nunca se decidiram. E outros que têm um pé no mundo e outro pé na igreja, mas isso não funciona, Senhor. Então, nessa noite, pode ser uma noite de decisão e de salvação eterna. Senhor, o Senhor nos criou para a vida e para estarmos contigo para sempre. Tudo que foge a isso é fora do teu plano. Nos ajuda a valorizar as coisas eternas, aquilo que é durável, aquilo que vai ser para sempre. E nada desse mundo pode ter maior valor do que algo eterno. Se alguém de nós está valorizando acima do normal as coisas passageiras, as coisas temporais, então nos ajuda a valorizar as coisas devidamente e sobretudo as eternas. Nós viemos sem nada, Senhor, a este mundo. E tudo que podemos levar daqui é a nossa salvação. Nós não vamos sem nada. Entramos perdidos e podemos sair salvos. Que maravilhoso é isso, Senhor. Eu não quero ter entrado neste mundo e sair deste mundo perdido. Porque o Senhor deu o caminho da salvação. E se você está aqui hoje e não está salvo, então gostaria que você dissesse: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha alma a Ti. Pode dizer isso a Deus agora mesmo. Eu entrego a minha história a Ti, Senhor. Eu entrego o meu passado, eu entrego meus pecados. Se você é daquelas pessoas que quer ajeitar tudo, ser amigo de todo mundo, não dá. No Evangelho tem cruz, tem perdas, tem que morrer para si. Esse caminho o Senhor te oferece. Ele pode parecer mais duro, mas é um caminho que vai te fazer tão feliz e vai te levar para a eternidade. Se você está se decidindo hoje, você pode dizer para Deus: eu recebo a tua salvação. Você pode dizer: eu recebo a tua salvação, Senhor. É você e Deus, eu nem vou te chamar aqui à frente. É algo entre você e o Senhor. Agora, cuide da sua salvação. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de sacrificar aquilo que é ilegal, é ilícito, e ficar sempre do lado do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa linda noite aqui na tua casa. Amém, Pai. E amém.